ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional. Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho. O Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de coach. Coach, em tempo de Copa do Mundo, é interessante até a gente lembrar isso, porque o técnico do time inglês e o técnico do time americano são chamados de coach de outros países de língua inglesa também. O coach é o treinador, o técnico no esporte, mas nós vamos falar de coach na vida profissional. O coaching, eu fui ver aqui na Wikipédia, dizer um processo definido como um acordo entre o coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente, para atingir um objetivo desejado pelo cliente. O coach, que é motivador, apoia o cliente na busca de realizar o objetivo, ajudando a traçar as diversas metas que, somadas, levam o coachee, que é o motivado, ao encontro, ao objetivo estabelecido dentro do processo de coaching. Isso é feito por meio de reflexões e posterior análise das opções e da identificação e uso das próprias competências com o aprimoramento e também o adquirir novas competências, além de perceber, reconhecer e superar as crenças limitadoras, os pontos de maior fragilidade. Coaching é, portanto, um processo objetivo. E é isso que nós vamos tratar aqui. Agora acabou de abrir aqui uma janelinha na minha tela para impedir a leitura, só para atrapalhar a leitura, né? Coaching é um projeto, então, é um processo objetivo guiado por um conjunto de informações crescentes oriundas de sessões, estabelecendo metas com a finalidade de atingir transformações positivas na vida do coachee, que é o motivado, é o cliente nesse caso. Aqui conosco no estúdio, Ângela Rodrigues Medeiros, que é historiadora da empresa Acorde, que é coach, e também a Luca Andrade, que é psicóloga e é coach também da empresa Avançari, além do Isturiba, que é jornalista, poeta, nosso parceiro aqui no Tema Livre, e que na realidade é o motivador ou a origem dessa pauta do programa de hoje. Eu vou abrir bom dia para Luca Andrade, para saber da Luca, para explicar melhor. Eu li aqui essa definição, mas isso é uma coisa muito acadêmica, muito, né, blá, blá, blá, blá, blá, cheio de blá, medonho, como diz minha mulher. Então explica, traduz isso aí para o nosso ouvinte. Bom dia, Luca. Bom dia, ouvintes. Golo, obrigada pelo convite, de toda forma, sempre bom estar aqui. E melhor ainda, está falando de um tema que é muito, tá na moda hoje, e confunde-se muito coaching com várias outras formas de abordagem, de trabalhar o indivíduo e o desenvolvimento profissional dele, né? O coaching, como você leu aí, realmente, assim, ele é um trabalho que é feito, é um diálogo entre o coach e o coachee, o cliente, e é sempre uma provocação que o coach faz, né, no bom sentido. O provocar a mudança para que ele caminhe em direção ao objetivo dele, ao que ele quer desenvolver, o que ele quer mudar em si mesmo, para ser um profissional cada vez melhor, né? É uma especialidade que vem crescendo no mercado. E assim como todo crescimento, ele começa a gerar distorções, né? Porque tudo vira coaching, todo mundo vira coach, né? E o que é importante é a gente perceber o seguinte: o coach, ele não induz necessariamente o coachee a fazer aquilo que é para ser feito, né? É sempre um trabalho que o cliente, o coachee, ele vai perceber dentro do contexto que ele está, da empresa que ele está, da cultura, o que que ele deseja ali dentro e o que que a empresa também realmente requer dele. E aí a gente vê se tem um alinhamento entre essas duas, esses dois objetivos, trabalha dentro desse alinhamento e aí faz o desenvolvimento dele, das competências dele, das características que são importantes e que ele acredita que precisa mudar, né? Não é um processo tranquilo, porque a partir do momento que você gera mudança, você está tirando a pessoa da zona de conforto dela para um outro estado, né? Para um estado que ela quer. Mas toda mudança gera desconforto, né? A gente, eu costumo brincar o seguinte, quando você está mudando de apartamento, você vai sempre para um apartamento melhor. Mas dá trabalho, né? Tem que empacotar, tem que fazer isso. Qualquer mudança é um horror, né? Qualquer mudança de imóvel, né? É um horror. Isso, é. Então, nessa mudança, o coach, ele trabalha, nós trabalhamos muito com a provocação, no bom sentido, né? Para fazer com que a pessoa se incomode positivamente, afirmativamente, para sair do lugar que ela está. Que ela sinta a necessidade da mudança a partir dela própria e não a partir de você. Perfeito. É isso? Bom, isso. Essa é a Luca Andrade, que é psicóloga. Então, tá tudo bem o que ela falou aí, tá tudo certo. Eu queria saber da Ângela como é que uma historiadora foi parar nessa conversa e virou coach. Bom dia, Ângela. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Na realidade, eu sou historiadora e trabalhei durante 15 anos no Centro de Memória aqui no Rio. E minha sala ficava sempre com pessoas que queriam trocar figurinhas e tal. Então, essa vontade de estar com pessoas, eu acho que veio aliar a minha vontade de ter uma visão do todo, uma visão mais sistêmica, que eu acho que a história me trouxe. Então, a história me trouxe não só além desse conhecimento, o marido, que também é historiador, e depois a gente foi trabalhar com a parte mais ligada a pessoas, né? Há quanto tempo que você está nesse ramo? Há 26 anos. Caramba, você largou a história e foi para o coach direto. Não, mesmo. A história não foi largada por mim. Sim. Ela continua e me ajuda nesse processo. Você largou a história, mas a história não largou você. Não, isso aqui é verdade. Exatamente. Então, quer dizer, eu fui procurar me aprimorar, investir nessa área ligada à educação e à psicologia. Então, quer dizer, me cerquei de várias ferramentas e eu acho que agora, o que já há algum tempo eu já trabalho com o coach, não com esse nome, mas né, depois com formações, a gente tem certificações internacionais e tudo, que nos dão aval para poder estar lidando com isso. Então, você sabe que eu tenho uma experiência, Turiba, dessa história de... Eu fui editor de uma revista muito técnica, chamada Treinamento de Executivos, na década de 70. E essa revista era na época do Peter Drucker. Sim, o Peter Drucker era o papa desse negócio de administração. Uhum. Administração por objetivo, a PO, né? Isso. Postura para mudança, essas coisas. Isso tudo tem a ver com todos esses cursos motivacionais que vieram depois. Isso. E tem a ver com coach, tem a ver com Silva Mind Control, todas essas coisas. Uhum. Você vai ver. Isso é uma evolução que vai seguindo ao longo da história. História, né? A gente vai, mudam os nomes e muda o formato, muda a abordagem, isso. Mas você mantém essa necessidade. Isso. Queria que você, que é um poeta antes de qualquer coisa, que entrasse nessa questão por aí, por esse viés, o viés mais, eu diria até lúdico. Dessa, isso aí, bom dia, Turiba. Bom dia, Golo, bom dia, Luca, bom dia, Ângela. E mais uma vez estamos aqui nesse bate-papo formidável que é vir no programa Tema Livre. O que me chamou muita atenção no trabalho dessas duas criaturas maravilhosas foi que recentemente a Luca e Ângela dirigiram um trabalho que utilizaram bolas como forma de realizar esse trabalho do coach. Quer dizer, o Filipão é um coach. Antes desse time entrar em campo, eles têm palestras motivacionais, tem uma psicóloga, e me parece que não é somente é um time de psicólogos que acompanham os jogadores, que motivam os jogadores para entrar em campo. Quer dizer, cada um se superando. Você vê o jogo de ontem, quer dizer, é uma superação, mas é uma superação que às vezes não dá certo. O time jogou muito bem, mas não deu certo. Tinha um goleiro com o corpo fechado ontem e não permitiu. Então você imagine o trabalho motivacional para que fazer esse conjunto de 11 pessoas. Então tem a ver o trabalho de coach que elas fizeram, utilizando bolas com essa temática que envolve o mundo inteiro, o mundo, né, nos seus fanáticos, eles, tal, que estão em guerra lá no Iraque, e agora também, sei lá onde, o Putin cortando o gás da Ucrânia. Quer dizer, tem sempre essa coisa, mas o mundo todo está parado em torno daquela bola maravilhosa que rola. E isso me chamou a atenção. E foi daí que eu te cutuquei. Falei, olha, vamos fazer um programa com essa coisa do coaching, que é uma temática que as grandes empresas, as grandes corporações estão cada vez mais jogando dentro das suas gestões e da administração, para elas falarem um pouco sobre isso. Então eu gostaria que rolasse essa bola, porque... E a bola rolou num trabalho de coach, tem rolado, elas têm utilizado esse negócio. Outro dia foram levados, parece que, mais de 100 bolas para dentro de uma sala. Eu imagino a confusão que deve ter sido lá para dar ordem nessa pelada. Como é que foi essa história? Quem é? Vocês levaram bolas de futebol? É, foram bolas pequenas. Bolas menores. Maiores. Aquelas bolas pequenas de futebol. Bolas de futebol. Isso, e são bolas maiores também. Enfim, foi um trabalho que a gente fez. Obviamente que a Copa despertou esse interesse. Havia um interesse de usar a temática Copa? Sim. Agora, foi um trabalho feito com a bola, em que nós trabalhamos assim, porque como é uma mudança de hábito, né, o coaching, e a gente, acabei de falar aqui, a gente falou que a mudança não é algo fácil, e a gente esquece, né? Então você precisa ali daquele monitoramento, de ter alguém ali, como no futebol, que o Luiz Turiba acabou de falar, assim, tem o coach que está ali sempre treinando, está sempre orientando. O coaching também tem esse acompanhamento, né? O coaching organizacional de executivos. E como naquele evento a gente também não tem, e mesmo até no coaching individual, tem todo um trabalho do coachee que é feito sem a presença do coach, ele ter ali um objeto ou algo que o traga sempre a mudança que ele precisa, ou lembre sempre, a mudança... Sinalize, né? A mudança que ele precisa acontecer, isso é uma coisa importante. Então, aí veio, né? E a bola é um objeto. Ele é um objeto, depois eu pensei melhor sobre a bola, o tanto que a bola, ela oferece de desafios, né? E, ao mesmo tempo, é um objeto muito interessante. Então, a bola, ela foi utilizada nesse evento como um objeto que a pessoa vai trazer para o seu dia a dia, né? Teve todo um desenrolar lá da bola e assim, uma troca até de as pessoas escreverem na bola, assim, o que precisava mudar e, ao mesmo tempo, o que tem de pontos que são pontos de sustentação dela, né? Assim, as características fortes dela e, ao mesmo tempo, as características de mudança. Que eles escreveram ali na bola, e isso fica ali como um olhar, né, ali cotidiano para aquele objeto que está ali na minha mesa de trabalho. Aconselho você ter uma bola na sua mesa de trabalho. Eu queria ter uma de cristal, inclusive. Faz tempo que eu queria ter uma bola de cristal, mas não consigo. Inclusive, tá vendo? O seguinte... Tem os significados da bola. Vou falar disso daqui a pouquinho. Pois é. Inclusive, já que o executivo não tem que ter uma... Não tem como ele ter uma bola de cristal, né? Do saber o que vai acontecer na empresa. Ele pode ter a bola dele, né? A bola dele é aquela bola que tem ali o seguinte... O que você precisa fazer para aprimorar e aonde que você vai se sustentar? Quais são as suas duas pernas de competências? Uhum. Né? Esse negócio é... Eu vou puxar a Ângela aí pelo seguinte. A bola, a esfera a forma perfeita, né, na geometria. Não, tem ângulos, não tem arestas, essas coisas todas. Então, na física também a esfera é uma... na poética, a lua cheia é a grande bola. E grande... O sol, a grande bola da energia, não é isso? Se você levar a lua, também é o sol, né? Porque é a luz do sol, essa coisa toda. E, além disso, você tem a bola de cristal, você tem a bola como brinquedo. brinquedo lúdico, o primeiro brinquedo de criança, mesmo no berço, independentemente de ser menino ou menina, bolinha para ficar empurrando para lá e para cá, essas coisas. Então, a bola tem uma série de recalls na vida da gente que vão do berço ao túmulo, ou eu diria até que do berçário da maternidade até depois do túmulo, se é que alguém vai ter lembrança até disso. Até antes da maternidade com o útero, com, né? Com o útero. Já com o útero. Se você entrasse nisso aí, vai, Anjo. E entrando aqui, voltando aqui à história do coach, o quanto que a bola também tem o círculo, né? Quer dizer, o círculo das tribos, os círculos da roda. Não a esfera necessariamente, não, né? Esfera, mas o círculo da conversa, de somos todos iguais, temos as mesmas, né, oportunidades de poder expressar o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, no coach, não só individual, mas no coach de equipe, o quanto que a gente busca com que, da mesma maneira, que cada uma das pessoas possa estar buscando os seus desafios ali e de uma forma conjunta. E o quanto que isso tem uma força, né? Quer dizer, o Turiba estava falando da força, o impacto que é, o quanto a bola para o mundo, para poder estar voltado para ela. E também, eu acho que, não só a bola, como a gente fez nesse evento, mas assim, esse bate-bola entre as pessoas, o quanto nos enriquece. Quer dizer, às vezes a gente se prende, às vezes um executivo, ele tem dificuldade de fazer a grande mudança, né? Então ele precisa de um elemento que faça quá-quá, que tenha que o desperte para o novo, para o desafio. E no grupo, esse bate-bola das pessoas, eu acho que é o grande lance sem que acontece. Sem hierarquia, né? Principalmente sem isso. Hierarquia. Rompendo hierarquias então, dentro de empresa, que é legal. Que é princípio também de qualquer treinamento motivacional, é você romper essa hierarquia para a pessoa ser franca. Exatamente. Falar o que pensa, exatamente. Realmente. Exatamente. Não é isso? É. E senão chefe a ouvir também, senão vai ser um com problema. Com certeza, esse é o melhor de todos. Acho que isso é o mais difícil, né? Tem uma característica que eu acho que também é da bola e ao mesmo tempo é do coaching, que é a bola é desafiadora, porque você pode pegar ela na mão ou não, né? Porque claro. Ela também, como ela não tem ângulo, ela pode escorregar. E ela não é... Teve um goleiro ontem que não conseguiu pegar a bola. Ele pegou um frangão. E bem que tentou com aquela luva. Não conseguiu. Qual foi o goleiro? É. Pegou um frango. E por outro lado, o Oshoa pegou todas, né? Não parou na mão dele, em todas. Mas pegou com a mão, pegou com o pé, pegou tudo. Mas enfim, então, a bola, ela tem esse desafio de nem sempre a gente está podendo, né, agarrá-la. E assim acontece também no coaching de equipe. Nem sempre o que o outro tem, eu dou conta. E esse aprendizado em equipe e o aprendizado também do gestor e do líder em pegar a bola que vem. Né, assim, a bola que ele chega e transformar numa bola redonda, não numa bola quadrada. Pois é, né? A bola que chega quadrada, ele tem que transformar numa bola redonda. É o que o Fred não está conseguindo fazer. A bola chega quadrada e ele não arredonda a bola. Está muito sozinho ele lá na frente, mas isso aí já é outra conversa. Outra gestão. A Ângela usou duas vezes a expressão bate-bola, né? Tem bater bola, bater uma bola, essas expressões. Aí a gente entra numa outra coisa que é a bola no sentido da linguagem, no sentido semântico, né? Quer dizer, Turiba, eu sei que você está com essa bola toda, você pode falar sobre a bola no sentido poético. Nós estamos falando aqui, ela falou, a Ângela falou muito especificamente, muito claramente, nessa metáfora, né? Bater bola quer dizer o quê? Você trocar ideias, conversar, trocar as informações e experiências para que haja uma interação que seja proveitosa para ambos os lados. O que eu tinha notado aqui e que eu notei é que nós estamos vendo a bola como um instrumento extremamente agregador. Quer dizer, quando a gente vê a bola, nós estamos falando de Copa do Mundo, que está agregando 32 nações, que está chamando... Você imagine o seguinte, os chilenos, que espetáculo sensacional... Os caras são vizinhos nossos aqui da América Latina. Eles saíram, atravessaram os Andes de carro, vieram de carro, entraram pelo Mato Grosso do Sul, foram até Cuiabá e de repente vieram uma caravana, vão invadir. Estão hoje, o Rio foi invadido por chilenos, não é? E que vão jogar uma partida daqui a pouco. É, o quanto uma bola, o quanto um acontecimento como a Copa do Mundo agrega uma certa comunidade. Eles, inclusive, escutei dizer que eles alugaram uma fazenda em Itaboraí e todos acamparam lá, entendeu? Milhares de carros e chegando em Itaboraí. Agora esses carros estão se deslocando Itaboraí para o Maracanã, que eles vão chegar, vão tentar vencer, porque é o jogo da vida deles. É o jogo deles. Então, o quanto a bola é esse instrumento agregador. Quer dizer, é interessante que é o seguinte, Turiba, o esporte... Então, o bate-bola, que a Ângela se referiu, e que o coach, que elas estão fazendo com empresas, inclusive empresas de porte, etc., tal, é justamente, tem esse sentido de agregar equipes, de fazer com que o técnico e jogadores se integrem cada vez mais, ou seja, a chefia com as suas... Né? Então, eu entendi desse ponto de vista. É um ponto de vista... executivo, prático, de gerência, de gestão, etc., tal, né? Que não é muito a minha praia. Praia é uma poética, bola que rola no céu, que vem e dá esse calor todo. Mas eu acho que no caso da agregação de uma comunidade como essa, a comunidade chilena, me entusiasma muito, entendeu? Eu acho que a gente tem também essa questão, já que o Turiba falou da bola como esse ponto agregador, a bola tem também uma presença marcante. Não só nos esportes, né? No vôlei, no basquete, no futebol, né? Nos esportes coletivos, mas também nas atividades, no polo. Quer dizer, ela tem um corte vertical na sociedade. Ela bola vai de desde a bola de gude, que é uma coisa absolutamente lúdica e infantil, até tênis, polo, que são coisas mais. O tênis nem tanto, o polo sim é uma coisa mais elitizada e tal. Passando por todos os outros esportes. E é uma coisa interessante nesse exercício com a bola, porque a bola você tem também o símbolo, né, do yin yang, que é uma integração, né, dos diferentes opostos e tal. E nessa atividade, né, tem um trabalho de você colocar na bola escrito o tanto que você precisa aprimorar quanto o que você tem de forte, de sustentação. Né, de potência. Seus pontos fortes e seus pontos fracos. Certo. E isso é você. Né? E se você só trabalhar com seus pontos fracos, de onde que você vai tirar a sua força? Então, a pessoa ali, quando ela se coloca naquela bola, ela está se vendo como um todo. Quer dizer, eu tenho isso de forte, mas tenho isso também que eu quero, né, aprimorar. E a bola, então, dá essa perspectiva, porque aí a mensagem é que, olha, você é tudo isso aqui. Então, quando a pessoa olha, já que a bola não tem ângulo, eu posso pegar a bola e olhar e me deparar com um ponto forte, ou me deparar com um ponto fraco. E esse ponto fraco, ele não é escrito de forma negativa, e sim sempre numa coisa afirmativa, do que tem de bom. Desafiadora, naquilo. Né? Desafiadora. Então, eu olho aquilo e enxergo sempre... Como se fosse tomando uma distância daquilo que eu escrevi, então me distanciando, né, de mim mesmo nesse ponto, e à medida que eu me distancio, eu também me dou um feedback, assim, olha, eu tenho isso, por mais que eu veja que não tenho, mas aquilo está junto com o meu ponto forte, então aquilo se mistura, e a pessoa é um ser integral, todo, né? Isso. Faz parte de um todo. Então a bola é esse todo. Eu, né, queria puxar a Ângela agora aqui, é o seguinte, isso que ela acabou de dizer, para você aprofundar num outro sentido, que é o seguinte: nós temos o universo, nós temos a lua, o Turiba, o sol, a terra é redonda, não é? E tudo isso, como os pontos positivos e os pontos negativos, você tem o dia e a noite, né, o movimento de rotação, o movimento de translação, tudo tem um lado bom e um lado ruim, tudo, absolutamente tudo, e isso também se insere nesse contexto do coaching, na medida em que você tem que enfiar isso na cabeça da pessoa, do coachee, né, enfiar na cabeça dele, que isso faz parte de um todo que ele precisa trabalhar. Como é que é isso? Que na realidade, quer dizer, normalmente a gente se fixa muito, né, faz com que se sobressaiam os nossos pontos fortes. Só que, na realidade, a gente acaba entrando numa zona de conforto, até com ponto forte, porque a gente se acomoda ali, e no momento em que eu uso em excesso, isso acaba virando um fraco. Então, o que é forte acaba sendo fraco. E o que é fraco, se eu puder ir para o oposto, fizer também essa mesma trajetória, eu posso transformar o meu fraco em forte. Então, e aí vem pro yin yang dela. É. Uhum. Então, na realidade, não tem assim um ponto fraco ou um ponto forte. Existe aquele ponto ou aquela potência ou aquela competência que eu tenho, se usada no momento certo com a pessoa certa, bola na rede. Se não, ela é a bola fora. Então, por isso não que é adianta. Bola fora, ele não gosta da metáfora. Senão o papo não rola. É bola fora, bola dentro, bola cheia. Bola cheia, bola murcha. Bola quadrada. Bola quadrada. Bola toda essa coisa. Engraçado que a gente veio fazer um programa sobre coaching e a gente se fixou na bola. Será que é por causa da Copa do Mundo que a gente está nesse... Claro. Não, eu entrei nisso porque justamente o que eu achei interessante foi o coach sendo realizado numa época de Copa do Mundo com a bola como um instrumento. Daí eu pedi até provoquei. Mas a bola é tão encantadora que a gente não consegue sair dela. Me lembra um pouco o que o Veríssimo escreveu na sua crônica de ontem sobre o Pirlo da Itália. Né, que é o Pirlo chegou em casa, só contando uma historinha. E a mulher dele falou, e o Veríssimo disse assim: eu acho que o Pirlo tem problemas em casa e tudo. Então o Pirlo chegou em casa e a mulher disse para ele: o Pirlo é aquele meio de campo da Itália que a bola não sai dele. A bola vai, você vendo o time da Itália jogando, a bola vai e volta para ele. E a mulher disse para ele assim: já disse para você para não trazer trabalho para casa. E ele com a bola debaixo do braço. E eles têm um diálogo e no final ela diz assim: a bola vai pro nosso quarto, mas vai ficar ao lado da cama. Se ela pular no meio da gente, eu vou dar um chute nela pela janela. Mas essa história é isso mesmo. É um negócio da bola, né? Assim, o dono da bola. Uhum. O cara que é o dono da bola, que é o poderoso. É. Né? Ele é que escala o time. Ele é que... aquele garoto que é ruim, é perna de pau, né? Isso. Mas que ele é o dono da bola. Bola então, é bola. Na realidade, quando a gente fala, quando falamos essa coisa da bola como um instrumento de agregação, um instrumento de análise de uma equipe, um instrumento... É porque eu acho que foi descoberto aí, ou foi provocado, um método revolucionário de se trabalhar. Ao mesmo tempo, lúdico, porque... tudo que tem numa bola, a bola já é um instrumento lúdico em si, que ela não fica quieta. Ela, se a mesa estiver torta, ela vai rolar para um lado e tudo. Isso já é um outro aspecto da bola, ela obedece, né, ao ambiente onde ela está. Se ela está num plano inclinado, ela desce. A lei da física. Ela vai na física. Você tem que ter o controle. Então, quer dizer, esse foi um trabalho... que eu achei uma coisa interessante. O uso, não é só o papo, mas use um instrumento para... E isso tem a ver a bola como um instrumento lúdico, né? E o coaching, ele não trabalha só com aquela questão... ele não é pesado. Essa mudança não é para ser pesada, sabe? O que eu quero ser... esse sair da zona do conforto, essa provocação, é importante que ela seja gostosa. Que eu sem pressão, né? Que eu veja o que eu vou ganhar com isso. Que eu tenho que deixar, desapegar, né? Agora a moda também é desapegar, né? Desapegar. Então eu tenho que desapegar, né? Já diz o LX. Mas enfim, é desapegar, mas de uma forma lúdica também. Que eu saiba brincar e que eu saiba aceitar que eu tenho o forte, que eu tenho o fraco e que um é a luz do outro ou é o escuro do outro, e saber lidar com isso para que a minha jornada seja tranquila. Porque o mais importante é aonde que eu quero chegar. Isso é um ponto fundamental do coaching, né? Quer dizer, no coaching você tem que partir de um objetivo que você quer atingir, né? Eu tenho um foco. Esse é o ponto de partida para você desenvolver o trabalho. Como eu tenho um gol, né? Tem um gol para fazer. Tem um gol, Que, aliás, é essa expressão. Em inglês é isso. Gol é a meta. Gol é a meta, isso. Então, eu queria... A perfeição é a meta. Exatamente. Isso. Então, eu queria que vocês inserissem aí uma questão que é uma questão mais técnica mesmo. Numa sociedade extremamente competitiva e cada dia mais individualista, cada dia mais selvagemmente capitalista, como é que você consegue reunir individualidades tão distintas, tão heterogêneas como você encontra numa empresa, num determinado espaço, em torno de várias ou de uma bola, e você consegue propor esse tipo de discussão, esse tipo de situação, para que essas pessoas tenham uma postura para sair da sua zona de conforto, que é muito difícil para elas. Muito, né? Difícil, é. Eu vou falar um pouquinho aí, passo para a Ângela, mas, Golo, um dos pontos, o calcanhar de Aquiles, né, da organização... são as relações, as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem, obviamente, que tem processos que precisam ser melhorados, tem procedimentos, muitas vezes o norte não está claro. Então, tem essas questões, mas isso é técnico, né? A gente resolve. Agora, as relações interpessoais, é isso que você está falando, a individualidade de cada um, realmente é ali que a gente vê um tesouro para ser trabalhado. E agora, o ponto fundamental é, e graças a Deus, o homem é um ser gregário. Nós não vivemos sozinhos, né? Então, o primeiro aprendizado é saber que a gente convive com outras pessoas, nós precisamos do outro, e é muito bom quando você escuta alguém falando assim... Luca, preciso de você. Você pode vir aqui, né? Escutar que alguém precisa de você é bom. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, não têm mesmo coragem de falar que precisa do outro. Então, isso é um ponto que ajuda no relacionamento. E outro é a aceitação do diferente. Eu quero que me aceitem nas minhas diferenças, no que eu tenho de diferente do outro. Mas muitas vezes é difícil eu enxergar que o outro é diferente e aceitá-lo. E é esse o trabalho que é feito. Né, e que a gente procura fazer no coaching de equipe. Tá? Vai, Angela, pega daí, fala o que você quiser. Então, coaching, go on. Coaching de equipe, pessoas diferentes. E eu acho que o maior desafio é exatamente admitir que você pode abrir espaço para se aprimorar, para buscar outras coisas que você acha que o outro tem e que você até poderia... querer, mas você não vê essa possibilidade dentro de você. Então, eu acho que é todo um trabalho que a gente acompanha essa pessoa e segue um pouco diferente de uma consultoria, que normalmente a consultoria, ela dá respostas e o coach é o contrário. A gente por isso que a gente usa tanto a palavra provocação, que é no sentido da gente busca respostas dentro da própria pessoa. Porque a gente lidar com adulto, o adulto, a princípio, já sabe se ele chegou até aqui, ele veio com a malinha dele e já, né, com toda a sua experiência. Então, não tem como a gente chegar para uma pessoa e falar, olha, começa do zero, joga tudo fora, que não tem como. Então, a gente considera tudo que ele fez... ajudou a chegar nesse ponto onde ele está. A Luca falou uma coisa que me despertou a atenção aqui, que é essa questão de você olhar e ver o outro. Eu acho que nós vivemos uma dualidade incrível, em que você não se vê no outro, você não enxerga o outro e você não se vê no outro. Quando, por acaso, você se vê no outro, é para apontar os defeitos próprios seus. Exatamente. Você vê a pessoa jogar o lixo na rua e você condena o que você faz também. E, ao mesmo tempo, você não se vê naquela pessoa. É uma dualidade, uma coisa meio esquizofrênica, mas não é, se você for ver, é uma bola também, né? Porque você rola para lá, para onde ela está, e volta para onde você está. Nós estamos falando muito aqui do coach como uma atividade... quer dizer, em corporações, em empresas e até levando muito para o campo do futebol. Mas se você ampliar isso para uma análise maior do momento que vive o nosso país, do ponto de vista político, social, do ponto de vista econômico e tudo isso, também vai dar análises interessantíssimas. Porque eu acho que, como vocês falaram, os políticos brasileiros em especial estão precisando passar por um processo de coaching para se enxergar, para melhorar e para serem provocados. Porque o Brasil está indo para um fla-flu eleitoral que está difícil você ter uma conversa mais aberta sobre essas questões. Na verdade, eu acho que aí a sociedade contemporânea inteira ela precisaria de um choque desse tipo. Né? Uhum. O coach seria um choque assim, mas de uma maneira suave, de uma maneira de interatividade. De uma, né? E o anti-coach seria o processo revolucionário, com sangue rolando na rua, esse tipo de coisa, o confronto, que não busca e não há possibilidade de diálogo. Isso. Nós ainda vivemos esse período em que nós podemos conversar, vocês não acham? Porque vocês acham que seria possível a gente fazer, sugerir, um coach lá no Congresso Nacional, fazer um coach ou entre partidos. Não, falando sério mesmo, você chegar num partido, chegar no... Vamos começar com um partido pequeno, entendeu? Um PNM, um negócio desse, vamos propor um coach. Dizer, olha, vem cá, vamos fazer. Como eles fazem laboratório em campanha? Sabe, de duplas, um coach de duplas, a gente faz um coach de duplas. Um coach matricial, né? Matricial, a gente agora está lançando um trabalho com coach matricial também, muito interessante. O coaching de dupla é quando você tem dificuldade entre dois gestores, dois líderes, dois diretores, por exemplo, a gente faz um trabalho com os dois, né? Especificamente. Você está fazendo um trabalho com uma pessoa, um diretor especificamente, está fazendo um trabalho com o outro, e aí os dois, eles têm, no dia a dia, eles não fazem acontecer. Eles não colocam em prática aquilo que eles precisam. E o coaching de dupla, na verdade, é um trabalho que a gente faz para unir, fazer com que eles se integrem. Né, no dia a dia, e as atividades, as ações que eles precisam fazer aconteçam. Em benefício da empresa, que é o objetivo, é o gol. Isso, em benefício da empresa e também, Golo, em benefício deles mesmos. Claro. Porque eles estão ali trabalhando numa mesma equipe. Claro. Né? Imagine você trabalhando com seu colega e vocês não dão conta de fazer acontecer o que vocês precisam fazer, que um é comum. Um depende do outro. Né? Um depende do outro. Né? É aquela a questão do time de futebol. Que se eu for uma estrela e jogar sozinho, eu não consigo. Eu não consigo fazer o gol. Né? Agora, é interessante esse aspecto que você levanta, porque mesmo entre os grandes craques de futebol, ou as grandes estrelas do basquete ou de qualquer esporte, e de esporte de equipe, eles sabem, que essas estrelas sabem, que não podem agir sozinhas. Elas sabem que elas sozinhas não são nada, na realidade. Isso. Aí, quer dizer, você tem essa... Uhum. Eles têm que ter essa compreensão, e eles têm, até pela empiricamente. Com a exceção do Cristiano Ronaldo. Ele reconheceu que ele sozinho não faz reconhecer. Mas você está provocando. Não, é melhor não começar com o negócio de português aqui, não. Você já está botando quase coisa de português. E o coach matricial, como é que é, Ângela? Fala aí. O coach matricial... Não ele é a Luca, não é a Ângela. Não temos Luca. Imagem, tem que dizer quem é que está falando. Isso, é. O coach matricial, ele acontece quando a gente está numa empresa... E há questões a serem trabalhadas e aprimoradas entre as áreas, né? Então, a gente enxerga que as áreas, elas fazem parte de um mesmo processo, ou têm interfaces intensas, e essas interfaces não acontecem de uma forma fluida, o processo não acontece. Então, nós fazemos um trabalho com pequenos grupos, porque o coaching ele tem que ser feito com pequenos grupos, e tem que ser sequencial, isso que diferencia de um desenvolvimento de equipe, né? Ele tem uma continuidade e tem a característica de grupos pequenos. Então, nós pegamos pessoas de uma determinada área, com grupos de uma determinada área, que tem que trabalhar uma parte de um processo, e ali nós fazemos um trabalho de coaching com eles, né? Para que realmente tanto o processo quanto as pessoas se desenvolvam. Porque a grande questão, voltando ao assunto do relacionamento, é que dentro de uma organização é impressionante, por mais que racionalmente a gente sabe que a gente tem que ter um objetivo único e comum, as pessoas não vão em direção a esse objetivo. Que é o caso do Congresso. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua agenda. né, oculta, muitas vezes. E acabam responsabilizando a outra pessoa pelas coisas. Então, as áreas ficam paralisadas, as pessoas se paralisam e não sabem provocar, sair do problema e em busca da solução. Então, o nosso modelo que a gente propõe é em busca de soluções. Vamos pensar em soluções que são objetivos, em que cada uma das pessoas, em cada uma das áreas, tem as suas metas a serem cumpridas. Porque, como diz o Joseph O'Connor, as metas são as pernas do sonho, né? Quer dizer, você, cada meta faz com que você dê passos em direção ao sonho. E isso a gente tem que, de alguma maneira, as pessoas têm que introjetar, que eu não posso ficar esperando que o outro faça. É importante que eu vá à luta, que eu vá correr atrás da bola. Tem que participar. Tenho mesmo que participar do processo. Colocar minha marca e o meu dedo ali, senão não me comprometo. O que eu percebi da conversa de vocês desde o início aqui é que o coach, ele se baseia muito também em insights. As pessoas têm que ser, não é? Você tem que ter um insight, senão você não consegue se engajar naquele processo. É insight. Você não consegue se engajar no processo, é verdade? É verdade. Essa questão da provocação, né? Uma das técnicas muito utilizadas, né, do coaching é a pergunta. O saber perguntar. E aí a gente remonta... Perguntas né, poderosas. O que a gente chama de perguntas poderosas, né? E a gente... isso a gente remonta lá de Aristóteles, Sócrates, no saber perguntar, né? Então, você saber perguntar é uma arte. Inclusive, não só para coach, mas para o próprio líder, para o próprio gestor. Ele tem que fazer uma pergunta de tal forma que o colaborador dele, o funcionário, faça o que é importante que seja feito, né? O que ele está ali para fazer, para ele engajar. E a partir do momento que eu faço essas perguntas, eu provoco, né? Eu faço com que a pessoa também participe daquele projeto, participe da ação, se veja envolvido, se veja engajado com isso, né? Qual é o nível de dificuldade que vocês veem de engajamento numa empresa, por exemplo, tendo em vista essa formação da personalidade que a nossa sociedade impõe, essa coisa individualista, hedonista e muito egoísta, todos esses istas que a gente tem na sua nossa lista, entendeu? E que levam as pessoas a ficar cada vez mais isoladas, mesmo nos relacionamentos pessoais, afetivos, elas são isoladas, elas se casam, se amam, mas não se amam, não se casam, é muito assim, né? Então eu queria que você, como é que vocês conseguem chegar, qual é a abordagem, qual é o ponto de toque, onde é que você, qual é a mágica desse Normalmente a gente coloca, se o que você faz deu o resultado que você estava querendo, acabou. Então, ponto, é isso aí. Agora, quando o resultado é zero, você pode manter o seu objetivo, sim, tá? Mas é importante que você busque outra forma para poder atingi-lo. Uma forma que seja, claro, coerente com seus princípios, com seus valores e tal. Mas não existe apenas uma. E a gente sabe disso, porque aos 15 anos, na hora que o pai e a mãe pediam a gente de ir a uma festa, a gente arrumava um jeito de conseguir ir. Então, assim, o nosso objetivo estava lá. Então, essa criatividade, essa busca de alternativas, ela precisa ser treinada, ela precisa ser, de novo, exercitada. Então, na realidade, a gente precisa buscar. Quer dizer, se eu tenho uma postura dentro, na empresa, de egoísmo, de acomodação, de falta de interesse ou de responsabilizando o outro pelos resultados, resultado zero. Então, é importante que eu possa também participar desse processo. Querendo ou não, o líder, o gestor, ele reforça, às vezes, algumas características. Então, esse individualismo, ele existe, né? A gente vê cada vez mais acontecendo com a geração Y, com a geração Z, etc. Né? Mas, também, essas pessoas, esses seres humanos, né, que estão aí crescendo numa nova geração, a geração virtual, etc., eles têm grupo, eles gostam do grupo, eles têm um outro fator motivador. E é isso a descoberta que a gente tem que ter, que é o grande desafio dos gestores e nosso de uma outra geração. Mas eles têm uma conexão, sim. Né? E a gente tem que buscar entender aonde que a gente busca essa conexão deles. Onde é que está o ponto comum? Onde é que está o ponto comum? Perfeito. Né? Perfeito. Onde é que está o ponto que faz com que ele queira? Porque eles têm grupos no Face. Você viu o movimento que aconteceu o ano passado, né? Assim, com as manifestações, etc. Então, eles têm pontos em comuns, eles sabem mobilizar pessoas. Então, eles também querem se relacionar. Mas eles querem, mas de uma certa forma, há sim uma preservação da individualidade e do individualismo muito forte. E isso tem que ser trabalhado. O prazer de estar com o outro, de lidar com a diferença. Hoje é muito interessante a diversidade, porque ao mesmo tempo que você vê pessoas que têm elas estão abertas a lidar com uma diversidade grande de pessoas, mas a gente também vê grupos bem preconceituosos, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo uma abertura para as diversas perspectivas individuais, né? Tanto do preconceito quanto da diversidade. Mas é preciso a gente saber aonde que está aquilo que motiva o outro a se relacionar. Esse é o desafio. Só para eu fechar o meu raciocínio, Golo, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Então, muitas vezes, o gestor, ele reforça, ou o pai, a mãe, a família, ele reforça esse jeito individualista, sem perceber, né? E faz com que a equipe não se relacione, não se integre, faz com que a família não se integre. Então, cabe, antes da gente falar o outro não se integra, é individualista, o que que eu estou fazendo para mudar a situação? É a primeira pergunta que o gestor tem que se fazer, e é por isso que a gente, inclusive, num coach, a gente trabalha com o gestor e aí depois, num segundo momento, começa o trabalho com a equipe. Né? Eu acho que essa questão do individualismo e do egoísmo da nossa sociedade vem muito. Ontem nós estávamos discutindo isso aqui a propósito da vida na favela e da vida num condomínio de classe média alta. No condomínio de classe média alta as pessoas não se veem, praticamente na favela as pessoas não param de se ver o tempo inteiro. Então há uma diferença muito grande de sociabilidade, e as pessoas que vivem nos condomínios fechados de alta classe média e de classe rica mesmo, elas são educadas desde criança a viverem isoladas. Brasília é um exemplo típico disso aí. Você vê as crianças crescem dentro daqueles condomínios onde já tem o clube, onde já tem a academia, onde já tem tudo ali dentro, e isso dificulta muito da vida adulta o relacionamento, até o relacionamento, isso. E eu volto a pisar nessa questão, o relacionamento afetivo grupo, e amoroso, né? Entendeu? É isso mesmo, não aprendem a viver em grupo, principalmente, né? E aí, qual é o nosso papel, e o papel do gestor, do pai, da mãe, né? Enfim, adultos que estamos lidando com grupos, com equipes, qual é o nosso papel? O que que a gente precisa trabalhar são justamente, primeiro, o que eu faço e o que eu falo, que muitas vezes uma palavra maldita, né? E usando até a ambiguidade da palavra maldita e maldita, gera um impacto em que aí a pessoa passa a não se relacionar. É irreversível, né? É irreversível. É a pedra lançada, a palavra é dita, não tem volta. Isso é verdade. Basta uma bola mal rolada que ela sai fora de campo. Não consegue mais arredondar essa bola, gente. Não consegue jeitinho. Mais arredondar. Ou dá um trabalho muito grande esse arredondamento. Gente, já estamos caminhando para o fim do programa. Eu queria que vocês dessem um serviço aí para quem está acompanhando. Dissesse, quem quer saber mais informações sobre essa questão, que eu acho uma questão fascinante e que a gente não consegue esgotar em uma conversa de 50 e poucos minutos. Eu queria que vocês dessem os detalhes aí. Tá. Bom, eu sou Luca Andrade, né? Eu tenho uma empresa que é Avançare. A Ângela, a gente trabalha também muito em parceria, ela tem uma empresa dela, vai colocar, e a gente trabalha sempre com parcerias, né? Óbvio que tem o trabalho individual de coaching executivo, coaching de equipes e um trabalho de coaching matricial pegando a organização como um todo. Eu tenho um Facebook, a página do Facebook Avançare, em que a gente... É Avançare com S, viu, gente? Avançare com S, é AVANSARE. Certo. Facebook Avançare, e lá eu coloco, a gente posta sempre artigos, né, falando sobre gestão, sobre equipes, sobre coaching, assuntos que estão aí ligados ao contexto. Afinal de contas, coaching tá dentro de um contexto, é, na bola, né? Uhum. Com a bola atualmente. E também tem um blog, blogavansare.blogspot.com.br. Ok. Né? Vocês têm informação sobre isso. E lá tem os dados e os telefones de acesso. Legal. O e-mail é luca@avansare.com.br. Não esquecendo que esse Avansare é do latim. Esse Avansare é com S ainda, é com S. Ângela, você agora. Tá, eu sou Ângela Rodrigues Medeiros. É, eu tenho uma empresa, se chama Acorde. E é A-C-O-R-D-H-E. É a de desenvolvimento humano. Então, tem o D e H. E é, também tem um site, que é acorde.com.br. Ok? E lá vocês têm os telefones que possam estar entrando em contato. Lá tem todos os telefones. Vocês A Avansare também tem um site. Sim. Ah, tá. E o meu site, o meu e-mail, desculpe, é angela@acorde.com.br. Não esquecendo que esse Acorde tem um H depois do D. Isso. Portanto, vocês já veem por aí que esse pessoal... São as donas da bola. É, esse pessoal do coach é meio confuso, né? Pra lembrar do homem. O Avansare é com S, o Acorde tem H. A coisa é meio... Coisa antiga. Mas olha, valeu, Turiba. Se você quiser se despedir. Bom, legal, a bola rolou redonda aqui. Ao contrário de ontem no campo. Não, a bola rolou redonda. Aquele goleiro que estava de corpo fechado. O goleiro comeu muita pimenta antes, mas é assim mesmo. Os novos não sabem que nos 5 campeonatos mundiais do Brasil, em 3 deles nós tivemos um 0-0 na primeira fase. Então, 0-0 faz parte da tradição, porque é justamente isso. O coach diz, as dificuldades, entendeu? Então, você vai ver que vão superar. Um abraço para vocês. Esse papo da bola saiu uma matéria muito legal no Globo, no caderno Grande Chance, a Boa Chance. Boa Chance, né? Domingo. E tá lá no Face da legal. Avansare, da Avansare, né? Legal, é bom para você ter mais. E vamos rolar a bola para frente. Tomara que os congressistas, especialmente os políticos, na próxima eles façam muito coaching, rolem muita bola, pelo menos porque a bola está com quadrada na política. Algum assessor de deputado, de senador, esteja ouvindo também e diga, vamos fazer um coach aqui. Coach, né? Eles vão ter muito a ganhar. É verdade, nós todos ganharíamos. Abraço e prazer em estar aqui mais uma vez. Nosso, sempre contar com você aqui. Obrigada, Golo, pelo convite mais uma vez. Que isso. Valeu a presença de vocês. Nós conversamos com a Luca Andrade, que é psicóloga e coach dessa empresa Avansare, e a Ângela Rodrigues Medeiros, que é historiadora, coach também dessa outra empresa, Acorde, com Luiz Turiba, que foi o patrocinador, digamos assim, desse encontro, sugerindo a pauta. Mas não sou o dono da bola. Não é o dono da bola, mas está com essa bola toda. Tô igual. Grande abraço, gente. Valeu, um grande abraço. Bom dia para vocês. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.